Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 263. Hoje é dia 13 do mês de maio do ano de 2020. Agora são 19 horas e 30 minutos. Dessa noite fria e agradável, nós falamos ao vivo, transmitido diretamente para o Facebook e para o YouTube, pelo Facebook e pelo YouTube. No programa Visão Espírita, nós procuramos refletir sobre temas atuais, sempre observados pelas lentes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas ou seus comentários. Comente pelo chat, você que está ou no Facebook ou no YouTube. A sua participação é sempre muito importante e durante o programa nós vamos responder às suas perguntas. Se você está no YouTube, adicionalmente, clique sobre o botão inscrever-se. Isso é muito importante. Acione também o sino, tem um sininho ali que faz com que você possa receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Clique também em gostei ou até mesmo em não gostei, mas a sua interação é muito importante para que possamos aumentar o alcance desse vídeo. Já se você está no Facebook, curta a página se você ainda não curte. E compartilhe esse texto de forma que ele possa alcançar tantas pessoas que precisam ouvir neste momento essa mensagem de consolação, essa mensagem de esperança. Hoje nós temos a honra de receber dois grandes amigos, dois trabalhadores, grandes e humildes trabalhadores do movimento espírita. Aqui em Piracicaba e na região, ambos vinculados à União Espírita de Piracicaba, nós vamos cumprimentar então o nosso amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson, e a todos os que estão conosco nesta noite. É um prazer, uma honra poder estar aqui acompanhando esse trabalho, mais uma vez estudando juntos, refletindo juntos sobre essa doutrina que tanto nos alivia, nos consola e nos encoraja. Muito obrigado e boa noite a todos. Sem dúvida alguma, eu tenho certeza que nós, né, que participamos aqui, somos os maiores beneficiados, né? Nós somos os primeiros aprendizes, eu tenho certeza disso. Com certeza. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, Wilson. Boa noite, Francisco. E aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos seguindo aí pelo Face, pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos e agradecemos a presença deles, porque esses nossos amigos, essas pessoas que estão conosco nesse momento, nos trazem vibrações positivas, nos apoiam para a realização dessa tarefa, dessa noite, de estudar um pouco mais a nossa doutrina. Que Deus os abençoe, que possamos realizar um trabalho, que possa atender às necessidades de cada um. Obrigada. Eu tenho certeza, enquanto estamos neste trabalho, todos nós estamos ligados, não só nós três aqui, mas todos os amigos, os irmãos que estão nos acompanhando, nós estamos ligados numa grande rede pelo pensamento, rede por meio da qual os benfeitores espirituais nos alcançam onde quer que estejamos. Então, eu tenho certeza que estamos bem assessorados, né, para que possamos cumprir humildemente com o nosso compromisso de hoje. Bem, amigos, eu falei um pouco sobre esperança, sobre levar a mensagem de esperança a tantos irmãos que estão agora experimentando essa situação, até esse temor mesmo, diante desse cenário perturbador que a gente tem vivido. Para iniciar o programa, nós selecionamos um texto, e eu vou ler esse texto, e logo após a leitura, eu vou convidar o Francisco e a Maria Antônia para que eles possam comentar, de maneira que nós possamos nos aprofundar no entendimento do que quis dizer o autor. Então, vamos a esse texto. O nome do texto é Esperança. E ele foi escrito pelo espírito Manuel Viana de Carvalho. Texto extraído da obra Falando à Terra, psicografada por Chico Xavier. Se à noite o surpreendeu de coração ferido ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Enquanto a sombra se estende ao longo do caminho e a ventania sopra qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante ao encontro do novo dia. Não pode. Tremem-lhe os pés sob o fardo da aflição. Enrijeceram-se-lhe as fibras da alma e não consegue nutrir um novo sonho. Erga uma prece à esperança. O gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Recolha-se a oração e ela virá. Doce e infatigável enfermeira, balsamizar-lhe as chagas interiores e sustentar-lhe as energias semimortas. Atenda-lhe o apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. Não o embote, o entorpecente elixir da inércia ou o fel corrosivo do sofrimento. Aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua, os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões que até agora você não conseguirá ver. Então, inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, aquietando-lhe a ânsia, inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito, e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformam em vinagre de impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete da enfermidade. Felizes, porém, daqueles que lhe guardam a sublime caridade no imo do espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. Espera, diz a noite, o dia voltará. Espera, clama a semente, o fruto não tarda. Espera, anuncia a justiça, e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos do mundo sabem aprender, servir e esperar. E é assim, amigos, nessa atmosfera de espiritualidade, que nós então podemos iniciar a nossa atividade, os comentários sobre esse belo texto do espírito Manuel Viana de Carvalho. Francisco. Mais uma vez, boa noite a todos. E o comentário é que realmente o texto é maravilhoso, né? Muito apropriado ao momento em que estamos vivendo, em que, sem dúvida, não há como negar momentos em que nós possamos naturalmente escorregar, naturalmente nos desesperar, né? E esse texto é muito encorajador. né? Ele nos dá alento, ele nos dá, sem ser redundante, ele nos dá esperança, como o próprio título diz, né? Como o próprio título tá sugerindo. O que é importante nós lembrarmos, né, como um dos cernes da doutrina espírita, é de que não existe nada por acaso. Né? As questões pelas quais vivemos, os problemas pelos quais passamos, os desafios que enfrentamos, fazem parte de um plano generoso, divino, para que nós possamos ganhar experiência, para que nós possamos ampliar nossa visão, para que nós possamos, enfim, progredir. Então, essa questão de nós, de alguma maneira, termos nos habituado a classificar as questões da vida como bom e ruim, a doutrina espírita nos convida a dar um novo olhar para isso. A não negar o sofrimento. Não, não é isso. Não estamos aqui sendo hipócritas. Mas, de alguma maneira, dar um novo significado a essas questões pelas quais nós passamos. E dentre todos os recursos que nós temos, a esperança, que é uma das filhas, talvez, da fé, né? Um dos recursos mais importantes pelos quais nós podemos passar. Através de uma construção racional, de que o tempo passa e de que precisamos, no estágio que nós encontramos, precisamos do tempo. Precisamos experimentar contrastes na vida. Calor, frio, saúde, doença, alegria, tristeza, ignorância, sabedoria, amor e ódio, para que possamos entender todas essas questões e verificar dentro desse processo aquilo que mais tem a ver com as leis divinas, que são as leis de Deus. Esse texto é muito bom porque, de alguma maneira, nos convida a traçar metas, né? E, claro, não negar, como eu falei há pouco, o desespero, não negar as tragédias, mas nos enchermos de esperança sob o ponto de vista racional. Ele diz no final, aqueles que sabem aprender, servir e esperar acabam sendo beneficiados com isso, sendo que esperar tem a ver com essa esperança, né? Então é mais ou menos isso, apenas dando algumas considerações bem superficiais, porque o texto é muito profundo, para que a gente possa dar uma abertura aí na nossa discussão. É isso. Maria Antônia? Eu senti nesse texto também um texto extremamente rico, extremamente carregado de muita sensibilidade, de muito afeto por parte do nosso Manuel Viana, né, de Carvalho. Ele expõe de uma maneira tão amorosa esse tema da esperança e, ao mesmo tempo que ele aponta as formas de dores que nós enfrentamos, né, as nossas dificuldades, ele também propõe ações. E eu acho que é isso que nós buscamos quando nós estamos diante de dificuldades, na condição de espíritos ainda em evolução, que não têm o amadurecimento necessário para fazer enfrentamento da dor. Eu acho que nós ainda somos muito frágeis diante das dores naturais para o nosso aprendizado e o nosso crescimento. E, diante disso, o autor apresenta várias formas que nós podemos buscar para trabalhar essa questão da dor. Então, quando ele fala que diante de uma dor atroz, o que, que dá para deduzir? Ele propõe que nós olhemos a nossa volta, porque se a nossa dor é intensa, existem muitas pessoas à nossa volta que têm dores maiores ainda. Quando ele fala das úlceras, dos cânceres e de tantas outras situações, e de fato é mesmo, né? Agora que a gente está vendo essa história da pandemia, que nós estamos, a mídia está ressaltando muitas situações de sofrimento diante dessa pandemia. Nós observamos que, de repente, aquilo que para nós é muito desconfortável não é nada diante de situações muito complicadas que outros estão vivendo. Por exemplo, na pandemia, famílias que perderam várias pessoas por desencarno prematuro decorrente do coronavírus, né? E nós estamos reclamando porque nós temos que ficar fechados, estamos em isolamento social, em distanciamento social, na verdade, porque completamente isolados no Brasil nós não estamos, né? Nós temos que ter essa consciência. Então, eu vejo que a riqueza da mensagem é muito interessante pela proposta que ele faz, né? Outra proposta importante que é, além de olhar a nossa volta, é nós orarmos. Então, ele lembra para a gente que nós temos uma força superior, que nós sabemos que é o nosso Criador e que essa força superior cuida de nós. E que se nós fizermos essa conexão pela oração, ecoarão dentro de nós respostas que nos acalmarão a alma. Outra postura muito interessante que dá para perceber no texto dele é a postura de humildade. Em geral, diante do sofrimento, nós ficamos nos debatendo como se realmente fôssemos afogar. Se nós relaxássemos, se nós ficássemos mais humildes, provavelmente nossa experiência dolorosa teria menos intensidade. Porque quando nós nos debatemos diante de uma dor, diante de uma dificuldade, além da dor em si, nós gastamos muita energia e entramos em pânico para enfrentá-la. Então, ela fica muito maior do que o que ela realmente é. Isso é uma situação muito prática, né? Quando nós observamos as pessoas, como elas reagem diante de situações difíceis, umas reagem de maneira tranquila, sabem esperar a solução do problema. Outras ficam se debatendo, se lamentando, se lastimando, se sentindo vítima, não é? E para quem se sente vítima, o problema fica maior, é mais difícil de ser resolvido. Então, é interessante a gente pensar nessa postura de humildade que o texto está propondo. E quando ele fala que depois de uma noite escura, sempre vem o dia que raia, né? Então, nós, quando passamos por experiências difíceis diante da nossa dor, nós temos que alimentar a esperança de que isso tudo passa, como bem disse o Francisco há pouco, que a doutrina espírita nos ensina. E que se há momentos de alegria, nós também temos momentos de tristeza como oportunidade de aprendizado. E nisso o autor ressalta muito bem isso, né? Como a natureza mostra isso. Depois da tempestade vem a bonança, depois da noite vem o dia, depois de uma noite escura nós vamos ter lua, noites estreladas, noites enluaradas, e ainda vem o dia com o sol raiando. Enfim, a natureza mostra isso. E aí ele fecha com uma chave muito rica que ele fala que nós seremos mais felizes, somos bem-aventurados aqueles que sabem aprender, servir e esperar. Aprender porque a dor traz aprendizagem, as dificuldades trazem aprendizagem. Servir porque através da nossa ação, de nos preocuparmos com o outro e servir é quando nós olhamos à nossa volta e nós podemos aplicar nossa energia saudável para ajudar o próximo, que na verdade, dentro da doutrina espírita, é o exercício da caridade, nossa dor diminui. E por último, esperar, que é o próprio tema, né? E ele fala da esperança. Então, o que é esperança? É saber esperar, consolidar um processo de crescimento. Eu fiz assim um resumão, mas acabou ficando grandão, mas a intenção era que fosse menor, né? Mas eu acho que esse texto está muito rico, muito rico de amorosidade. Wilson, se permite eu ressaltar um ponto que a Maria Antônia comentou, que eu acho que vale Claro. destacar, é essa questão que a Maria Antônia estava falando da postura que nós assumimos diante da dor, diante das dificuldades, né? De uma postura mais serena, mais dócil ou mais, vamos dizer assim, resistente, né? E essa postura tem a ver com o grau de maturidade, né? A gente poderia olhar até por esse outro lado. À medida em que o espírito vai criando maturidade, ele tem condição de ter mais visibilidade da situação. Ele consegue avaliar a situação de uma maneira mais madura. A gente pode até fazer, inclusive, uma espécie de um paralelo, de uma comparação até com o próprio crescimento do ser humano, né? O estágio da criança, que ainda tem dificuldade de compreender, que ainda se revolta, do adolescente, do recém-adulto e até daquele que já teve a oportunidade de atingir a idade mais avançada e que já viveu experiências, já refletiu. É a mesma coisa que acontece com o espírito, é a mesma coisa. Então, o que está acontecendo nada mais é do que tudo que deveria estar acontecendo, de uma maneira muito natural, né? Cada um no seu estágio, mas o que é importante dentro da doutrina espírita é despertar esse ponto que a Maria Antônia falou. Esse ponto de consciência. Em que estágio eu me encontro? Em que estágio eu me encontro? E não tem problema nenhum se eu estiver num estágio mais, vamos dizer assim, mais evoluído. O importante é eu saber que estágio que eu estou, para onde eu quero ir. E, lógico, dentro desse processo, permitir a sua autoaceitação, mas que você tenha metas. Porque uma lei de progresso a qual todo o universo está sujeito, você vai ter que seguir. Você vai ter que progredir. Você vai ter que avançar. É isso. O autor fala sobre um gênio, né? Um gênio que nos atende em nossa prece. É bom a gente esclarecer, né, que a figura do gênio que muitas vezes a gente tem em mente é a figura mitológica do gênio árabe, né, daquele gênio da garrafa, aquele ser. Mas, na verdade, etimologicamente, gênio significa a porção espiritual de alguma coisa. Então, aquela porção que não se pode ver, a inspiração. Olha que interessante. Então, o autor está usando uma palavra para descrever que quando nós realizamos uma prece, e essa prece é sincera, a resposta vem pela inspiração. Nós somos inspirados. Então, é muito interessante perceber o funcionamento, como se dá a resposta. Porque muitas vezes nós somos inspirados, recebemos o que pedimos, e se não estivermos atentos, a gente acaba nem percebendo isso. E um pouco mais à frente, ele vai dizer: não o embote, embotar, né, diminuir o entorpecente elixir da inércia. A esse gênio, né, ok, não o embote o entorpecente elixir da inércia. Né? Quem vai ser embotado? O gênio, a inspiração. Então veja que se eu simplesmente adotar uma postura de inércia, se eu não me movimentar, eu não estou utilizando os recursos que estão sendo oferecidos pela prece. E mais, né? Ou o fel corrosivo do sofrimento. Mas como assim, gente? Como evitar o fel corrosivo do sofrimento? É escolher aquilo que vocês dois disseram. O sofrimento, alguns sofrimentos são inevitáveis. Existem coisas na nossa vida das quais nós não conseguimos nos desviar, por mais que nos esforcemos. Então, existem algumas provações, algumas expiações a que nós seremos submetidos. inadvertidamente, né? Isso, não por escolha, pelo menos agora, né? Talvez tenhamos escolhido antes de retornar para cá, mas essas coisas são inevitáveis. Mas existem outros que são evitáveis. Existem certas dores, certos sofrimentos que nós podemos escolher e evitar. Portanto, o Espiritismo não faz uma apologia ao sofrimento. Sofrer é bom. Não é nem um pouco bom sofrer. É claro que quando eu sei extrair o bem, eu extraio até do sofrimento. Mas quando ele diz no texto, quando Manuel Viana de Carvalho diz no texto que o gênio da luz nos permite antever o porvir, isso é, mesmo diante do sofrimento, se eu tenho essa inspiração de esperança, eu consigo olhar o que vem. Eu consigo me projetar para o futuro. Porque, às vezes, o presente não é dos melhores, né? A gente está vivendo hoje uma situação muito difícil, essa pandemia. Quando a gente fala aqui da dificuldade de ficar em casa, eu sinto, é até vergonhoso, é constrangedor para alguns de nós falar isso. Porque a dificuldade realmente, algumas pessoas têm uma dificuldade muito maior do que a nossa. Então, é esse sofrimento, percebe? Que o autor fala. É esse fel de sofrimento que nos paralisa, que nós escolhemos sofrer. Vamos lá, eu tenho que ficar em casa, vou ficar em casa o melhor possível. Eu sei tocar violão, toco violão, eu não sei, vou aprender. Queria aprender um instrumento musical, se eu tenho tempo. Se dá para mim fazer isso, eu aproveito as minhas horas, os meus momentos. É uma escolha minha fazer isso. É aquela reação infantil que eu estava falando, né? É uma reação que chega a ser Exatamente. infantil. É a birra, né? Eu não quero ficar aqui, eu quero sair daqui, pronto. Não pode. Não pode, a gente tem que ser adulto, tem que saber lidar com frustração. Então não é uma questão eu tenho direitos. A criança fala muito isso, né? A criança reclama muitos direitos que ela tem sobre fazer o que quer, a hora que quer. Não é da criança a frase, você não manda em mim. Não é a criança que diz isso. Muitas vezes nós adultos adotamos uma postura muito semelhante, sem nos apercebermos. Então, daí a importância, né, quando falamos sobre esta fé, o Espiritismo deixa claro que a fé é uma espécie de confiança. Então, olhar para o futuro e ter confiança que tudo ficará bem. Só que só dá para ter essa fé no Espiritismo. Onde eu quero chegar? Porque eu sou um espírito imortal. E pegando um gancho no que o Francisco disse, né, cada um de nós está numa condição diferente, mas para nenhum de nós o destino é final. Não vai acabar agora. Poxa vida, eu tenho tanta coisa para fazer, e se eu for embora agora, com essa pandemia, se eu adoecer, se eu for embora. Poxa, é uma tragédia familiar, sem dúvida alguma. Mas do ponto de vista espiritual, ninguém morre. A gente está mudando de endereço. Então, a vida continua. É o que a Maria Antônia disse. A gente olha as coisas muito de perto, elas parecem muito grandes. A gente tem que se afastar um pouco das coisas. Às vezes eu penso nisso. Amigos, eu vejo essas imagens, quando eu vou pesquisar imagens para fazer artes, né, tem uma imagem que Jesus é gigantesco e ele olha para a Terra, assim como se o globo estivesse nas mãos de Jesus. E eu fico pensando naquela imagem muitas vezes, é mais ou menos o que acontece com esses grandes espíritos planetários, esses Cristos planetários. Eles olham para o planeta e tudo aquilo que para a gente agora é uma desgraça terrível. É tudo muito passageiro. São minutos, né, no contar do tempo, da eternidade. Talvez nem isso, talvez segundos. A gente precisa ampliar a nossa capacidade de entendimento, espíritas que somos, acreditando no ser imortal, não é, Francisco e Maria? Sim. Quer comentar, Maria Antônia? Eu continuo, pode, fica à vontade. Ah, eu acho que essa questão de pensar no ser imortal Você me fez pensar no sentido do tempo, que para nós, enquanto aqui estamos encarnados, parece uma eternidade você viver 100 anos aqui na Terra, 80 anos, né? Quando para a espiritualidade, isso é uma fração de segundo no nosso processo, no nosso, na nossa vida verdadeira, né? E no nosso processo evolutivo. Por isso que todo um conjunto de trabalho realizado no plano espiritual é extremamente cuidadoso, porque o tempo da espiritualidade não é o mesmo tempo nosso, né? E o tempo da espiritualidade não tem limite, porque o olhar no, na espiritualidade é o olhar da eternidade, da imortalidade. Isso me chama muito a atenção, porque se nós nos atermos ao nosso tempo terreno, nós não vamos valorizar todas essas experiências. Por isso que nós ficamos nos debatendo com as dores, com as dificuldades e os problemas, porque para nós é como se um problema ou uma dor fosse se eternizar no plano terreno. Esse trecho da lição, dessa dissertação, Wilson, que você destacou, né, mostra a retórica desse autor, né, a capacidade que esse autor tem de desenvolver uma ideia, né? Aqui, no caso, ele dá um apelido ao gênio, ele dá um nome ao gênio. Qual o nome? Esperança. Então, erga uma prece ao gênio. Chamado como? Esperança, né? Que é bem o que você falou, né? No sentido de nós buscarmos a inspiração em nós mesmos, primeiro em nós, buscar forças em nós, buscar arquivo de experiências em nós, para que nós possamos, de alguma maneira, lidar com uma nova situação e, ao mesmo tempo, nos conectarmos com a inspiração da espiritualidade, adquirindo, nesse caso, que é o caso desse texto, né? A esperança, a confiança, né? A expectativa de que existe um ciclo e que esse ciclo termina e começa outro. Isso de uma maneira lógica. E é claro que aqueles espíritos mais experientes têm mais facilidade porque já observaram esses ciclos. Então tem que ter tolerância, tem que ter paciência com aqueles mais novos, assim como nós também temos que ter compreensão com as crianças. Quando as crianças não conseguem compreender um determinado conceito, uma determinada ideia, por limitação justamente, às vezes, cerebral, né, intelectual, isso só se adquire com o tempo. E para concluir, uma coisa importante que me veio à mente enquanto você estava falando é sobre essa necessidade que o universo tem de se transformar. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez que o universo inteiro está sujeito a todas as leis. Nós não somos privilegiados porque somos seres humanos. Então, Emmanuel fala muito dessas questões de transformação quando ele se remete à natureza. Ele remete à nossa ideia à natureza. Fala assim: a pedreira imóvel, ela não é tão útil quando ela passa pelo moinho e vira um pedrisco para servir, de apoio numa estrada. O grão do trigo não é tão útil, né, se não for também transformado na farinha. Então, toda a natureza está sujeita a uma lei. Uma não. Várias leis naturais. E nós, às vezes, nós estamos passando por dores que são mecanismos, entre os vários mecanismos, que nos move para essa transformação. Então, não tem como não aceitar. Dói, né? Claro que dói. É desagradável, ninguém nega, mas é necessário. E esse é o alento que a doutrina espírita dá, de que além de ser necessário, ou seja, ter uma utilidade, não é inútil, nós vamos ter um final melhor lá na frente. E nisso a esperança tem tudo a ver. É importante a gente ressaltar. Vou pegar um ponto que o Francisco falou, Maria, só para passar para você. Francisco falou: não somos privilegiados. Olha como isso é importante, esse entendimento. Os judeus, os hebreus, né, eram um povo, né, que até determinado momento consideravam-se, falando da história, não falo da religião hoje, tá? Não é uma crítica, mas era um povo considerado, que se autoconsiderava um povo que tinha uma aliança com Deus. Né? Então, era um povo que Deus estava do lado deles. Então, por estar do lado deles, aquele povo estava protegido. Deus cumpriria a sua promessa, oferecendo àquele povo a terra, santa terra, onde brotava mel e leite, não é isso? A terra prometida. Então, era aquele Deus que ajudava aqueles homens a invadir outros vilarejos, outras sociedades, a pilhar, a matar. Então, é como se se aquele grupo fosse protegido, privilegiado por Deus. Então, quando eles lutavam em nome de Deus, eles se sentiam superiores aos outros. E a gente tem que perguntar, né? E os outros também? Será que quando iam para as batalhas também não tinha um Deus que era por eles? Qual Deus vale mais dos deuses? Na verdade, então, quando nós falamos em privilegiados e trazemos para o momento atual, a gente quer dizer, nenhuma religião tem traz essa prerrogativa de oferecer proteção aos seus membros de qualquer mal que possa se figurar no mundo físico. Nós estamos diante de uma pandemia que tem um agente infeccioso no mundo material. Esse vírus está encarnado, ele não está no plano espiritual, ele está no plano físico. É claro que a nossa condição espiritual, perispiritual, que nós vamos abordar lá no último bloco, né, se nós tivermos tempos hoje, quando falarmos sobre doenças, a nossa condição mental, tudo isso vai ajudar a compor melhor o nosso sistema imunológico, evidente. Mas, no final das contas, o vírus é físico e nós estamos no plano físico. Todos nós estamos sujeitos. O próprio Jesus não nos ensinou isso? Ele não se submeteu a todos os rigores, né, a todos os sofrimentos materiais, como qualquer um de nós sofreria, ele sentiu as mesmas dores que nós sentiríamos. É difícil para a gente imaginar, né, esse arquiteto, esse demiurgo da terra, sofrendo pelos azorragues dos soldados. Mas ele se submeteu. Então, nós também temos que nos submeter. Não existe povo privilegiado em nenhuma religião que possa garantir que você, se tiver fé, somente a fé vai te proteger. Se você tiver fé, mas se você andar no meio da multidão, sem máscara, sem proteção, você vai se infectar. E será? Será que realmente? Aí é uma pergunta, é uma provocação que eu estou fazendo. Será que realmente nós temos a fé que acreditamos que temos? Será que a nossa fé, será que a gente está tão bem preparado quanto a gente acha que está de verdade? Maria Antônia? Eu acho que não. Na verdade, quando a gente tem essas experiências, como você bem colocou, que encontra-se no plano carnal, que é no caso essa pandemia, né? Nós acreditamos sim que temos a proteção espiritual, que temos a proteção divina, mas nós sabemos que temos que fazer a nossa parte, né? Nada existe de maneira mágica, não existe milagres. Então, as pessoas acharem que o fato delas ficarem orando, de se sentir do lado de Deus, de se sentir escolhida por Deus, se sentir privilegiada, na verdade elas não são. Por quê? Porque depende muito da atitude de cada um. Tanto é que nós estamos imersos no plano carnal e nós temos a nosso favor toda a ciência, toda a tecnologia, todo o conhecimento que nos favorece, justamente para que possamos lidar com os reveses que a vida nos causa aqui na Terra. Então, é nossa responsabilidade agir conforme as orientações da Terra e não contar que seremos os melhores ou os privilegiados, porque estamos vinculados a Deus. Vincularmos-nos a Deus é buscar a energia na fonte criadora nossa. É alimentar o nosso espírito para que psiquicamente estejamos tranquilos diante da experiência que estamos vivendo. Mas isso não significa que não devamos fazer o que temos que fazer. Então, nós temos sim que adotar todas as medidas que a área da saúde recomenda para que possamos manter a nossa condição de saúde, de imunidade e tudo mais. Isso no caso da pandemia, mas em qualquer situação que nós vivenciamos as nossas dificuldades, nós não podemos achar que a atuação divina será de maneira mágica, de maneira miraculosa, mas sim a atuação divina nos oferece as energias fortalecedoras da nossa fé, nos oferece a inspiração, né, como o próprio texto nos traz aqui, e nos oferece, sobretudo, a oportunidade da reflexão sobre aquilo que estamos vivendo, para que possamos tirar aprendizado daquilo que estamos vivendo. Então, nós não somos privilegiados pelo fato de nos ligarmos a Deus. Ao contrário, nós precisamos nos ligar justamente para que possamos manter a nossa lucidez e o nosso discernimento. Essa questão, Wilson, é uma questão, a gente pode continuar sem esse texto até as 21h, não tem problema nenhum, porque é um texto tão relacionado com a situação atual, que é fantástico, e cada um que solta uma ideia aqui inspira outra, né? Então, essa questão do privilégio, é muito importante lembrar que nenhuma criatura tem privilégio, né? Nós não estamos falando nem de sociedades ou de seitas religiosas, não, é nenhuma criatura do universo. Tudo está sujeito à lei, né? E agora, quando você fala dessa questão toda, né, de que eu diria até uma certa ignorância, no sentido de achar que você é privilegiado e por isso você é escolhido e por isso você tem mais proteção. Não, porque aí infringe uma outra lei. E a gente pode ficar aqui conversando o tempo todo. Nós falamos agora da lei do progresso. Mas a gente infringe uma outra lei se a gente faz isso. É a lei da conservação, que é uma outra lei. Porque, assim, se nós estamos aqui com um corpo físico, com uma tarefa de aprendizado, uma tarefa de coautoria para deixar esse mundo melhor, não cabe a nós sermos imprudentes, sermos irresponsáveis. No sentido assim, não, eu sou melhor que o outro. Não, não tem nada disso. Você tem que tomar o cuidado, você tem que sim ser previdente, você tem sim que ter o seu instinto de conservação, preservar esse aparelho biológico que lhe foi confiado, que está sendo lhe emprestado, porque você não é o seu corpo, você é espírito. Então, você tem responsabilidade sobre a manutenção desse corpo. Então, seja responsável. O detalhe é que, se por acaso, né, depois de toda a prevenção, eu for acometido por um problema, aí é que entra aquela outra situação que a gente estava conversando no começo do programa, que é a situação de entrega, de fé, de esperança, de confiança, de que se em um momento isso aconteceu, é porque deve ter uma razão, é um aprendizado, e na pior das hipóteses, eu desencarno e continuo vivendo. É o pior que pode acontecer. É isso que o Espiritismo traz de alento. Eu não sei se eu estou sendo muito enfático, Wilson, mas o Espírita que é convicto de que existe vida eterna, o que pode acontecer de mais, eu não diria pior, eu diria mais drástico, vai? O que é mais assim contrastante? Desencarne. E a vida vai continuar. Então, essa é a questão, né? De que nós temos que ter equilíbrio, ter bom senso. Não é a gente se jogar no meio das pedras e também, ao mesmo tempo, não é também temer que as coisas vão acontecer com a gente enfim, todo o mal, toda a desgraça e todo o sofrimento. Não é. É a busca desse equilíbrio que o Espiritismo nos permite fazer. De viver no mundo sem ser do mundo. Essa é a ação. Nós estamos aqui num escafandro, como se tivesse... Vamos mergulhar no oceano, no lago? Tipo, num escafandro. Agora a gente está aqui na Terra, mergulhado no fluido da Terra, mas nós não somos daqui. Nós estamos passando por aqui. Nós estamos ganhando experiência. E as doenças, as tragédias, as dificuldades fazem parte dessa experiência. Acho que é isso. Não sei se eu fui claro. Sem dúvida alguma, claríssimo. É, eu me lembrei aqui de uma história breve, né, que aconteceu com o Divaldo, que o Divaldo retrata em uma de suas palestras. Ele fala que um senhor o procurou depois de uma palestra e ele, né, reclamou que tinha uma série de problemas de saúde e tudo mais. E o Divaldo o consolou, procurou motivá-lo, né, procurou acentuar o lado positivo das coisas, e o senhor insistia na reclamação, continuava reclamando, mas é Divaldo, mas é difícil, mas é... Chegou um momento que o Divaldo, já percebendo, né, aquele traço vitimista naquela pessoa, pegou e pergunta: mas, meu irmão, fale para mim o que pior pode acontecer com você, então? Né? Deixou a palavra para ele falar o que ele temia realmente, o temor dele. Ao que ele respondeu: ah, meu Divaldo, o pior é eu morrer, não é? E o Divaldo falou: não, meu irmão, o pior é você matar alguém. Você morrer, todo mundo vai morrer, porque cada um de nós, todos vamos desencarnar, todos temos o mesmo destino. Então, como pode ser uma coisa tão ruim assim? Não, não é. Ruim é você fazer mal para o outro. Olha, porque aí a gente carrega, né, toda uma carga que vai ter que ser drenada depois, compensada depois, gerando sofrimento posterior. E aí a gente fala sobre o temor, porque aquele homem estava com muito medo daquela situação. E a gente vai entender na filosofia a questão do medo, né? Coragem não é ausência de medo. Aí eu tenho fé e eu tenho coragem. Não significa que eu não tenho medo. A pessoa que não tem medo, ela é irresponsável e inconsequente. Então, eu não tenho medo, eu faço o que me der na telha. Não tenho medo. A pessoa que tem medo e que trava, que congela, esse é o pusilânime, esse é o covarde, na verdade. Agora, você sentir medo, e mesmo sentindo medo, você caminhar, essa é a atitude do corajoso. Então a gente, muitas vezes, faz o que precisa ser feito, com todos os cuidados possíveis, não nos expondo, né, além do necessário, mas nós não congelamos diante das circunstâncias. Então, isso é ser corajoso, na verdade. E é essa coragem que esse conhecimento da imortalidade da nossa alma nos dá. Não a irresponsabilidade. Eu sou imortal, vou fazer... Vou... Esses tempos atrás, eu até já comentei numa outra edição do programa, eu vi uma reportagem em que o fulano e o ciclano pulavam do avião, né? E um deles pulavam sem paraquedas, em queda livre. Aí, no meio do caminho, em queda livre, ele encontrava com um outro no ar, e ele vestia o paraquedas no ar para poder puxar e chegar em segurança. Deu certo. Deu certo, né? O plano deles. Mas me respondam, há alguma necessidade desse tipo de coisa? O que acrescenta, né, para ele, para a gente que vê, né, não acrescenta em nada. Imagina se aquela figura desencarna naquilo ali. O que ia acontecer no plano espiritual? O que o mentor dele ia falar para ele? Então, essa questão toda de balanço entre o bom senso, a responsabilidade e a entrega. Eu acho que essas questões são uma das mais difíceis para a humanidade hoje. Eu acho que é mesmo, eu reconheço. É um dilema ainda. A humanidade precisa exercitar muito isso, esse exercício do apego e da entrega, do apego e da entrega. Né? Eu acho que a questão da confiança, ou mesmo aquelas questões que quando as pessoas às vezes falam assim: não, eu já fiz tudo que eu podia fazer, agora eu entreguei. Mas a pessoa não entrega. Você percebe que ela não entrega. Ela continua revoltada com a ideia. Enquanto você continuar revoltado com a ideia, você não entregou. Por mais que você fique inerte, né, em relação a qualquer tipo de problema, né, Wilson? Mas a entrega é a aceitação. é o entendimento. E aí é que vem a importância da gente cultivar a esperança, que tem a ver com o texto de hoje, né? Mas isso é um treinamento, é uma coisa que a gente não consegue do dia para a noite fazer isso. O nosso sofrimento é o que nos guia para a gente melhorar. Graças a Deus, porque é um desconforto. Na medida em que a gente muda a atitude e fica numa situação de mais conforto, agora eu sei o que é entregar, né? E essas questões que você falou, né, de não ter respeito ao corpo, essa história do Divaldo, né, de falar que o pior é matar, lembrando que aquele que agride o próprio corpo, ele comete um suicídio involuntário e ele mata os outros. Porque quando ele desencarna de uma maneira não prevista no seu projeto encarnatório, por sua irresponsabilidade, por sua imprudência, imprevidência, sem dúvida ele está antecipando um retorno à vida espiritual desnecessário e não programado. E provoca sofrimento, sim, nos outros. Né? É. Então, é problema. A gente tem responsabilidade com o nosso corpo. Não adianta isso entregar e fazer essa posição de vítima, como você falou. Isso é muito importante, é muito sério. E Maria Antônia, tem uma coisa que é o fatalismo. Tem gente que fala, né? Como o Francisco falou, você falou, né? Eu já fiz de tudo, agora eu entrego. Né? Quer dizer, já não está mais em minhas mãos, o que tiver que acontecer, aconteça. O fatalismo, na verdade, não existe para nós, espírita, nesse campo. Eu vi duas histórias recentes, né, que me impressionaram, dessas histórias que a gente ouve na televisão. Uma delas hoje eu vi, fiquei muito triste, inclusive, um médico jovem, acho que pouco mais de 30 anos, um jovem escreveu uma mensagem para o marido dele, dizendo que ele estava internado e que ele esperava que a semana que vem ele já estaria de pé para poder ajudar, que ele não se conformava de estar ali recebendo o auxílio dos companheiros, né, dos enfermeiros, quando ele se via na obrigação de estar ajudando na linha de frente. 30 e poucos anos, filho de uma lavadeira, uma família muito humilde, a única pessoa que se formou na família dele, o orgulho da família, ele desencarnou, ele morreu de Covid. E isso é muito triste. Ele fez o que pôde, mas ele estava na linha de frente quando ele se contaminou. Ele teve coragem, ele fez o que precisava ser feito, ele usou máscara, ele fez os procedimentos, mas essas pessoas que estão lá na linha de frente, a gente tem que... Nossa, deve muito a elas, muito. Já uma outra história que eu vi, o filho falava, eu falava para o meu pai não sair, eu falava, pai não sai, 50 e tantos anos de idade, pai não sai, fica em casa, pai não pode, e o meu pai não ouvia, estamos enterrando o meu pai hoje. Então você veja que são duas histórias diferentes. Um não tinha opção, ele tinha que estar lá na linha de frente e não se conformava de ter se infectado. Já o outro não. Já o outro não precisava ter saído. E é o que o Francisco falou, ele acaba gerando um sofrimento para ele, um comprometimento para ele, e a dor, o trauma que ele não causa naquele filho. Aquele filho estava aos prantos falando sobre o pai. Imagina que dor ele causa nesse filho, nessa família que fica. A gente não sabe detalhes, a esposa, não sabemos, né? Todas as questões que envolvem. Então, a responsabilidade nossa, esse tipo de decisão, eu já ouvi pessoas dizendo, isso é uma questão de foro íntimo. Não existe questão de foro íntimo quando a sua decisão influencia os outros. Se você tem uma pessoa do seu lado, em qualquer nível, que vá ser influenciada por tua decisão, não é mais foro íntimo, já envolve outras pessoas, não é mesmo, Maria Antônia? Então, essa questão do fatalismo, a pessoa que fala, quem tem que ir, vai mesmo, não tem jeito. Não adianta que quando chegar a hora vai. Como funciona isso para nós espíritas? Olha, para nós espíritas não existe nada que é fatal, nada que é determinado previamente. O que acontece são as consequências naturais de um processo da nossa experiência de vida aqui na Terra. Já que a nossa verdadeira vida não é a da Terra. A da Terra é passageira. Nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E nós, quando aqui viemos, nós tínhamos um planejamento de permanência por um determinado tempo aqui. No exemplo desse rapaz, desse médico, poderia ser que ele viesse a desencarnar, se não tivesse a pandemia, ele teria desencarnado por outras razões, porque era tempo dele retornar, né? No entanto, ele teve uma oportunidade, me parece que ele aproveitou muito bem essa oportunidade. Ele era uma pessoa, pelo que você conta da história, eu não conheci, não ouvi ainda essa experiência, mas pelo que você descreve, é uma pessoa que cumpriu com respeito, com dedicação, cumpriu os seus propósitos, os seus objetivos. E o pouco de tempo que ele pôde permanecer, porque 30 anos é um tempo muito pequeno na Terra, né? De experiência terrena. Ele o fez com dedicação, tanto é que estava desesperado e inconformado de estar no leito, ao invés de estar assistindo, dando assistência aos demais, né? Então, é uma pessoa que tinha consciência. Porém, do ponto de vista espírita, não é fatal. Cada um tem o seu tempo necessário e foram consequências naturais. Quer dizer, quem está na linha de frente é como um soldado de batalha. Se o indivíduo vai para uma batalha, né, a diferença é que na batalha se usa armas e a gente está tendo outro tipo de arma que é o vírus, né? Mas na batalha está sujeito aquele que estiver na frente, né? Aquele que estiver em situações menos favoráveis para se proteger. E quem? Todo o pessoal da área de saúde, mesmo usando todos os recursos de proteção, os EPIs e tudo mais, tem várias situações que, por mais cuidado que se tenha, pode ocorrer o risco da contaminação, e provavelmente foi com esse rapaz, não é? Mas a responsabilidade dele, ele cumpriu. E é isso que é importante, porque, inclusive, informações que a gente tem, em situações assim, quando um espírito desencarna nessas circunstâncias, eles são recebidos com muito carinho, muita amorosidade. O plano espiritual está com uma equipe enorme preparada para receber a todas essas criaturas que estão partindo em decorrência do Covid, Bem colocado, bem colocado. principalmente aqueles que cumpriram com responsabilidade o período que aqui esteve diante da própria pandemia. Então, aquilo que inicialmente dissemos aqui, que bem o Wilson enfatizou, que é as medidas de proteção individual, os cuidados que nós temos que ter, são necessários, eles fazem parte da vida terrena. Mas se apesar disso tudo, nós tivermos que desencarnar, pior que é ter que desencarnar. É o tempo necessário que nós temos que ficar aqui. É mais ou menos a gente botar combustível no carro, fazer uma viagem longa para um local que nós sabemos que vamos gastar tanto tempo de combustível. Então, o que é o combustível para o carro é o potencial de energia vital nossa para o nosso espírito estar no corpo. Terminou, nós vamos voltar. Agora, como nós vamos voltar? Aí são coisas diferentes. Não está nada programado que alguém tenha que voltar pelo Covid, por um AVC ou pelo que é que seja. Depende das condutas que tivemos previamente. A No Maria Antônia caso continua. desse senhor, oi, fala, Não, não, fala. continua. Você continua me inspirando, eu não consigo, eu vou ter que continuar falando depois de você. Fala aí, Eu só queria completar, no caso daquele senhor que deixou de tomar as medidas e cuja família está sofrendo por esse desencarne precoce desse pai, que deixou a família inconformada, ele partiu, ele vai sofrer as consequências dessa separação, diferente do que aconteceu com outro espírito que desencarnou trabalhando praticamente. Quer dizer, cada espírito vai chegar no plano espiritual nas condições em que seu estado evolutivo está. muito Então, uns importante esse chegarão, detalhe. estarão muito bem acolhidos, vão perceber rapidamente que partiram, e aí até vão poder depois colaborar no plano espiritual, porque uma pandemia demora muito tempo ainda, quem sabe se eles não vão poder ajudar. E aquele que foi irresponsável também terá suas consequências. Mais cedo ou mais tarde, vai perceber que errou, vai se Sim. arrepender. E aí vai ter que ter a oportunidade de resgatar depois esses sentimentos e arrependimentos. Pode Wilson, falar, Francisco. não, só para concluir, Evangelho de Mateus, a cada um será dado segundo suas obras. Ótimo, Essa, o que você está perfeito. falando é exatamente isso, né? Dentro de uma justiça perfeita e divina, né? Você estava falando essa questão, né, da recepção, né? Que é uma questão da recepção do espírito no plano espiritual. Isso é uma questão de sintonia, de consciência do espírito. Não é uma questão de castigo ou de prêmio. Não, é consciência. E a cada um vai receber de acordo com as obras que fez. Se trabalhou de maneira responsável, vai ser recebido em paz com a sua própria consciência. Se não trabalhou, vai acordar lá. Não vai ser condenado ao fogo eterno, não, porque ele é um filho de Deus e Deus ama todos os seus filhos, mas vai ser reconduzido numa nova experiência. É isso. Então eu queria só fechar com o Evangelho de Mateus, a cada um segundo suas obras, que eu acho que fecha muito esse exemplo que você falou, Maria Antônia. Muito legal, muito importante isso daí. Eu vou pegar a deixa da Maria Antônia. A analogia do carro é muito boa, do combustível, né? Eu coloco combustível no meu carro, é um carro econômico. Mas por mais econômico que ele seja, ele vai rodar até, não sei, São José do Rio Preto. Se eu dirigir devagarzinho, na casquinha, sem, né, sem forçar o motor, o máximo dele ele chega a São José do Rio Preto. Então, é como a nossa vida. A gente nasce com uma quantidade de combustível para chegar até um destino, se a gente for de uma maneira adequada, cuidando da alimentação, fazendo o nosso exercício, cuidando do nosso pensamento, a gente chega até lá. Agora, o que é lá? Não sei. Para uns pode ser 100, para outros 60, outros 50, outros 30. É um planejamento. Mas, ó, não há fatalismo aí. Isso é interessante dizer. Porque, dependendo do meu desempenho, eu posso até ter esse prazo prolongado um pouco. Eu posso ter um reabastecimento adicional no meio do caminho. Né? E, lembrando que o nosso perispírito também, a função conservadora do perispírito, ele capta energia, fluido vital, no, né, fluido cósmico universal. Cosmo. Então, existe essa possibilidade. Como existe o oposto de ser reduzido? Isto é, eu tenho gasolina para chegar até São José do Rio Preto, mas eu dirijo que nem um maluco na estrada, ultrapassando todo mundo, acelerando, e aí eu não chego nem aqui em Rio Claro, eu já tenho que parar de novo para, né, para pôr combustível. Isto é, Quando não dependendo da tromba forma como. o carro, quando não tromba o carro. Exatamente. Posso bater no meio do caminho, não chego até lá. Então, veja que existe um planejamento, mas não existe um fatalismo. Existem pessoas que estão, durante o aprendizado, começam a aproveitar tão bem aquela existência que eles ganham, né, do plano superior a condição de estender um pouco mais a vida. Está sendo tão útil para ele e para os outros, fala, não, deixa ele mais um tempo lá. Como tem aqueles que são tirados antes da hora. Fala, tira ele logo de lá, porque quanto mais ele faz, mais ele se compromete. Né? Ele vai acabar, vai perder essa existência, tira de lá o quanto antes. Então, a gente tem que aprender isso, né? Que não existe esse fatalismo. Então, gente, a gente vai seguindo com o nosso programa dessa noite. E depois dessas inspiradas, desses inspirados comentários, a gente lembra, sempre incentivamos a leitura das obras de Allan Kardec. Então, você que quer conhecer o Espiritismo, nós o aconselhamos a começar pelo começo. Leia o Livro dos Espíritos, leia o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, isso foi por ordem, a obra A Gênese. A importância dessa literatura é que, com base naquilo que você vai depreender desses livros, você vai ter condições de ler qualquer outro livro, qualquer romance, sabendo o que é, na verdade, espírita e o que não é. Porque existem muitos livros hoje no mercado. Você chega numa livraria, você vê lá o nome do autor, um título, parece muito bonito, uma capa maravilhosa, mas às vezes o que está escrito ali dentro não tem nada de espiritismo. Então, a única segurança que nós temos é o conhecimento das obras básicas de Allan Kardec. Leia, então, os livros de Allan Kardec. Lembrando que aqui em Piracicaba nós temos a Livraria Espírita Allan Kardec, que fica aqui no centro, na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. A Livraria Espírita Allan Kardec é uma atividade também mantida pela USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, a mesma entidade que também mantém a União Rádio Web, né, através da qual nós transmitimos o programa Visão Espírita. E falando em livros espíritas, para o segundo bloco do programa, nós estamos seguindo com a leitura da obra A Gênese, do texto denominado Sinais dos Tempos, que foi extraído do capítulo 18 da referida obra. Então, é um texto em que Kardec descreve a transformação do nosso mundo, que é um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Sobre como a gente identificar, sobre o que Jesus disse, os sinais dos tempos, né? Quando a gente olha para os acontecimentos do mundo, o que identifica que realmente o mundo está evoluindo para um mundo melhor? Então, Kardec trabalha nesse texto e nós seguimos hoje no item 4. Na semana retrasada, nós lemos o item 3, seguimos hoje para o 4. Eu vou ler então e depois eu chamo o Francisco e a Maria para fazer os comentários. Texto de Allan Kardec. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Esse foi o item 4 do texto, Francisco. Está muito alinhado, né, com o que nós conversamos nessa última hora. Eu acho que o destaque maior aqui que a gente precisa entender é, mais uma vez, eu acho, né, é destacar a nossa responsabilidade no mundo. Né? Se de um lado somos criaturas até privilegiadas, nós também temos a responsabilidade como coautores nessa obra do universo. E Kardec descreve de uma maneira belíssima, né, essas questões, belíssima. Ele diz assim que o universo é um mecanismo que não dá para a gente medir, né, não tem dimensões, acionado por um número incontável de inteligências. Quer dizer, não é só o pai que pensa, é a família, né? O pai manda, mas a família pensa, a família trabalha, né? A família evolui, a família cresce. E isso é muito importante, porque, mais uma vez, chama a nós a nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente acaba, de uma maneira inconsciente, se colocando à parte do mundo. Muitas vezes até entendendo que o mundo está contra a gente. Nós somos parte do mundo. Nós estamos imersos, nós somos parte desse universo, nós pertencemos ao universo. Não só pertencemos, mas também agimos, né, como coautores. Então, isso é muito importante, a gente compreender esse primeiro ponto, desse trecho dessa dissertação. O segundo ponto é essa questão das tribulações, né, das movimentações, que nada mais é do que um movimento dentro de leis que a gente vem falando, lei de conservação, lei de destruição, lei de transformação, lei de progresso, que são leis imutáveis. A única coisa que não muda é que tudo muda. As coisas mudam. E é, esse é um outro problema da humanidade, né? No sentido de identificar a si mesmo com um determinado caráter, com uma determinada característica ou com uma determinada posição, como se o eu fosse esse exterior, né? Quando, na verdade, não é isso. Nós somos essência, nós somos espíritos. E mais do que isso, nós nos transformamos. Eu sou um espírito que, no momento, sou Francisco. Francisco vai deixar de existir, vai ficar lá na história, nos registros. Mas eu vou continuar sendo eu. Já assumi uma outra característica no passado e vou assumir outras. Isso faz parte do mundo. E essa questão de transformação e de turbulência a gente pode aplicar tanto na posição de observar como na posição de ser observado. Não é? Então, assim, a gente observa as tribulações do mundo. A questão do Covid, por exemplo, eu acho que é um chacoalhão simultâneo para todo mundo olhar, mas, ao mesmo tempo, quais são as transformações que passam por mim? Que eu, pelas quais eu estou passando? Que, inclusive, geram desconforto. Né? Se eu entendo que eu sou um espírito imortal, isso vai ser passageiro, isso vai ser transitório. E isso é natural. Não estou querendo dizer que seja agradável, mas é natural, é esperado. Esse é o ponto bacana, que eu acho, né, da doutrina espírita. É um ponto bacana, porque é racional. Tem uma razão de existir. Então, eu acho que é por aí. Tá bom? Maria Antônia, baseado no que o texto diz e no que o Francisco comentou, é possível compreender que tudo está onde deveria estar. Que as coisas que estão acontecendo deveriam acontecer ou são anomalias. Ou tudo segue o seu curso. Né? Porque Kardec diz que há uma ordem em tudo e que Deus provê essa ordem. Significa que tudo que está, então, tudo que a gente observa ao nosso redor, tudo isso faz parte do planejamento de Deus, porque muitas vezes nos parece que o mundo é uma nau à deriva, né, que segue ao sabor dos ventos, bate a marola para cá, ele vai para cá, ele vai para lá, né, e não tem ninguém no comando. Tem realmente alguém no comando, Maria Antônia? Olha, a primeira coisa é o seguinte, é como já falamos, não existe fatalismo, não existe um determinismo divino. Quando o texto fala de que o universo ele funciona com um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências, veja bem, Deus não atua sozinho. Todas as inteligências do universo contribuem para que o universo funcione. Agora, como que é a atuação de Deus? É através das leis naturais. E todas as leis naturais, das quais, inclusive, vocês já citaram, né, agora há pouco, a lei da transformação, a lei da destruição, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da justiça, né? Existem incontáveis leis que nos auxiliam a estarmos no mundo e vivermos no mundo em equilíbrio, respeitando a natureza, respeitando a ordem divina e respeitando ao próximo e a nós mesmos. Seria, então, que Jesus nos deixou como amar ao Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. No entanto, quando nós percebemos todo esse mundo conturbado, o próprio texto diz aqui, Kardec ele faz uma colocação muito boa, muito correta, quando ele fala, onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais, e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque está circunscrita à nossa visão. Como nós ainda somos ainda num processo evolutivo bastante precário, nós ainda não temos uma macrovisão do funcionamento do cosmos. Então, uma pandemia que para nós parece o tomar conta do mundo e parece o fim do mundo, na verdade, aos olhos das inteligências superiores, crísticas, é natural esse processo. Por quê? Porque está dentro do funcionamento das leis divinas, das leis naturais. E o que é que fez com que nós tivéssemos essa pandemia? Não foi Deus que determinou, mas sim a maneira como nós temos vivenciado a nossa vida em sociedade, nos relacionando de maneira inadequada com o ambiente, com a natureza, com o próximo e conosco mesmo. À medida que nós nos tornamos cada vez mais egoístas, maior isolamento nós teremos. Então, é até interessante a nossa incoerência de reclamarmos do nosso isolamento social hoje, quando nós já vivíamos isolados, porque com o advento aí da internet, com o advento das mídias sociais que nós temos hoje, nós estávamos isolados. O que que nós estávamos fazendo? Não estávamos olhando para a nossa família, não estávamos olhando para os nossos filhos. E o que que nós fizemos? Estávamos isolados, né? E qual é a consequência disso tudo? Chega um momento em que nós estamos correndo graves riscos de alienação, de problemas psíquicos, olha o número de suicídio, até o extremo da gente correr o risco de ter uma terceira guerra mundial, porque enquanto a gente vive nessa alienação, em decorrência dos fatores econômicos, da ambição, do egoísmo humano, o que nós estávamos fazendo? Estávamos observando uma concorrência absurda entre grandes potências que estava colocando o planeta em risco de haver até uma terceira guerra mundial, como nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra, só que com um nível de destruição muito grande. Foi Deus que determinou isso? Não, fomos nós, seres humanos, habitantes da Terra, e não somos só nós que estamos vivendo hoje. Nós estamos fazendo parte de uma sequência de sociedades que vem se agravando do ponto de vista de comportamento ético, moral, frente ao próximo, frente à natureza, e aí nós estamos vivendo as consequências. Então, não existe fatalismo, não é Deus que quer assim. Deus, ele cria tudo, é uma inteligência que está constantemente trabalhando, criando, inclusive oferecendo condições para o equilíbrio. Mas nós, seres vivos humanos, né? Agora aqui colocando entre aspas, humanos, nós que somos os homens habitantes do planeta, nós temos a razão e o livre-arbítrio. E à medida que nós não usamos a razão e o livre-arbítrio para o bem, ou muitas vezes porque não estamos amadurecidos, ou muitas vezes porque deixamos que o egoísmo tome conta de nós, que é o que vinha acontecendo ultimamente, vem acontecendo, o que que acaba ocorrendo? A gente vai sofrer as consequências. Então, aquilo que o Francisco disse ao encerrar a parte anterior sobre Mateus, né? Que a cada um será dado segundo aquilo que plantar, segundo aquilo que suas obras, nós estamos colhendo aquilo, as obras que nós construímos ao longo de todos esses anos, de séculos que nós estamos vivenciando. E Outra aí, lei. onde que Deus. Outra Lei lei? da ação e reação. Isso, é a lei da ação e reação. Então, e a Nós inter... doutrina espírita deixa muito claro essas leis, né? Ela estuda a fundo essas leis, né? E aí, à medida que nós estamos sujeitos às leis, nós vamos vivenciando as leis e as consequências vêm. Mas onde é que entra a intervenção divina e a intervenção espiritual? Assim como nós somos inteligências que estamos intervindo na natureza, estamos intervindo no cosmos, direto ou indiretamente, a espiritualidade tem um grande número de espíritos em diferentes hierarquias que também estão atuando e estão trabalhando para nos auxiliar a tirar aprendizado disso tudo e a crescer. Então, certamente, quando a pandemia passar, nós não seremos as mesmas pessoas em hipótese alguma. Agora, serão melhores aqueles que aproveitarem bem e utilizarem com uso da razão a experiência, principalmente procurando seguir sempre no caminho do bem, no caminho da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo. Porque o próximo passo do nosso planeta vai ser o passo em que o planeta será o planeta de regeneração, em que haverá muito menos problemas do que nós temos hoje. Mas eu vou deixar você falar, que você está querendo conversar um pouquinho também, Francisco. Ah, é que assim, eu queria também que. Eu posso responder essa pergunta sua também, né, Wilson? Porque é uma Pode, pergunta claro. tão provocativa, ela é tão assim instigante, ela chega a ser quase que capciosa, né? Então eu cumpri o meu objetivo. É porque é uma pergunta que aqueles que ainda não têm uma fé muito, né, uma fé meio abalada, gosta de jogar esse assunto, né? Jogar assim, pô, você fala que Deus existe e tá? É uma insinuação, né? De que assim, pô, olha que Essa bagunça que tá, bagunça toda, né? né? Então, assim, é muito importante a gente analisar o que é causa e o que é efeito, né? Deus não programou essa bagunça, não. Não existe esse determinismo, não. Mas o que nós estamos vendo é um reflexo da lei sendo aplicada. É nesse sentido. A lei existe para retornar um ponto de equilíbrio. Eu acho que assim, como a gente ainda tem dificuldade de entender as coisas, é só a gente transferir para a jurisdição humana, para a lei humana. Por que que existem as leis dos homens? Porque não desenvolvemos ainda uma educação moral. Então precisa ter uma lei humana para corrigir. E o que que essa lei humana provê? Provê proteção, ajuste, correção. Né? Dentro de um espectro muito maior, essas leis divinas também nos protegem, elas também nos envolvem. Então não tem como sair dessa lei, não tem como não ser sujeito a essa lei. Quem somos nós? Nós estamos sujeitos a essa lei, que é uma lei de amor, acima de tudo. Uma Então lei o que que a nos gente educa, né? nos educa. Então o que a gente está vendo não é que Deus não está no comando, pelo contrário. A gente está vendo o reflexo da aplicação da lei. Essa é a minha visão. Não E veja sei. que é um reflexo, mas não é uma vingança de Deus. Não, Não é uma não. resposta, né? É uma Uma resposta resposta violenta. É simplesmente um processo educativo. que busca uma resposta positiva para um retorno ao equilíbrio, como Exato. qualquer lei deveria ser. Pois é. Né? Pois Então é. é isso. É interessante, a Maria Antônia falou sobre a nossa relação com a natureza, sobre egoísmo. Então eu vou ser bem conciso, rapidamente, porque o nosso tempo está curto. Mas é assim, né? Nós falamos em felicidade, felicidade é o nosso objetivo. Para nós espíritas, nós aprendemos, Santo Agostinho tem uma mensagem muito bonita que fala que o homem deveria buscar a paz no coração, que é a paz de espírito, que é a verdadeira felicidade. Então, para nós espíritas, ser feliz é estar em paz. Portanto, a gente compreende que a felicidade, né, depreende disso, nós extraímos disso, que a felicidade é uma construção social. Porque não há paz do indivíduo se não há paz nas pessoas, no mundo que o circula. Por exemplo, como eu posso estar em paz se há um irmão meu em sofrimento e o sofrimento dele me coloca em risco? Porque a miséria, sim, a fome, sim, gera a violência. Um irmão que está com fome, que não tem nenhuma perspectiva de vida, vai me atacar mais cedo ou mais tarde. Isso é natural que seja assim, é humano, é instintivo. Então não adianta eu tentar construir a minha paz e a minha felicidade se eu não trabalhar para construir a paz social. É nesse ponto que é muito interessante o que a Maria Antônia falou, porque ela falou sobre o egoísmo. Então, lutar pela minha paz, simplesmente, desdenhando a paz do mundo, não é uma verdadeira paz. Então, eu só viverei feliz e terei paz quando todos estiverem bem. Não adianta eu ir para o meu escritório elegante, ficar o dia todo com ar-condicionado, com 3 porteiros para ninguém chegar até mim, protegido, sair de lá, dirigir o meu carro com vidros à prova de bala, né, blindado, entrar no meu apartamento repleto de segurança e ficar ali, né, separado de toda a sociedade verdadeiramente. Isso não é paz e não é felicidade. Mas a gente precisa rever esse conceito de sucesso, de paz e de consumo, que é o que a Maria Antônia falou, da nossa relação com a natureza. Porque a nossa relação com a natureza tem tudo a ver com consumo. Se a gente fala assim, simplesmente, relação com a natureza, muitas pessoas podem dizer, ah, mas eu não jogo lixo no chão, eu vou na praia, eu tiro as coisas que eu deixo, mas não é isso. Isso é evidente, isso é educação básica, né? O se portar, não deixar lixo. Não, mas as nossas escolhas diárias, o que eu como, a quantidade que eu como, né? A gente tem visto a natureza sendo destruída pelo homem para sustentar a indústria. Diversos, a indústria da alimentação, a indústria da beleza, a indústria, diversas indústrias. Isso não é uma crítica, mas é só uma provocação para que nós observemos que a nossa relação com a natureza tem a ver com a nossa conduta diária, cada um de nós. Então, que nós levemos essa informação, pensemos nisso nos dias que se seguirão, após essa pandemia, né? Será que a gente não está revendo muitos hábitos de consumo agora? Muitas vezes, o que a gente precisa, na verdade, para sobreviver? Será que precisa de tanta coisa no prato? Né? Será que um arrozinho, um feijão, né? Uma abobrinha, será que a gente não precisa de mais simplicidade no viver material? Será que esse não é um momento para a gente refletir sobre isso? Né? A produção industrial vai realmente sofrer um grande baque, a gente vai viver uma grande depressão nos próximos meses e temos que nos preparar para isso. Então talvez seja aí que a Maria Antônia falou que a gente vai sair diferente, mas a gente tem que ter consciência disso, ter força para passar por isso, para realmente sair diferente positivamente. Estamos chegando ao final, mas eu quero aqui aproveitar e trazer uma questão, dá tempo da gente responder ainda. A Lúcia Paula dos Santos, ela perguntou para a Maria Antônia, mas eu vou dirigir para a Maria Antônia e para o Francisco também. Ela pergunta, o que pode acontecer que uma pessoa demora muito em um leito para desencarnar? A gente está falando sobre isso, né, no bloco passado, falamos sobre o planejamento reencarnatório, né, sobre o combustível. Então, por que às vezes acontece de uma pessoa ficar num leito de hospital durante meses? Tem casos que durante anos, né, e não desencarna, e também não melhora, não volta para casa. Por que isso acontece, Maria Antônia, e depois também Francisco? Bom, é muito comum a gente que... Eu já trabalhei na área de saúde, é muito comum a gente encontrar situações em que uma pessoa adoece, ela entra em estado de inconsciência, e eu colocaria aqui entre aspas, né, porque do ponto de vista de funcionamento orgânico, aparentemente ela pode estar inconsciente e permanecer muito tempo mantendo o seu corpo nesse estado e não desencarna, né? A não ser que haja um desligamento dos aparelhos e mesmo assim, eu já vivenciei essa experiência, de se tirar aparelhos e o corpo continuar funcionando. Lógico que mais comprometido, mas por isso mesmo que não se retirou totalmente. Então, por que acontece isso? Acontece situações assim por algumas razões. Muitas vezes é porque aquela pessoa teria que passar por essa experiência, porque fazia parte do planejamento de vida dela, solicitado por ela mesma, né? Porque ela tem algo a resgatar em termos de paciência, desenvolvimento de virtude. Mas a grande maioria, às vezes, passa por isso porque são espíritos que foram extremamente apegados a situações do corpo físico, à vida física. E quando elas passam por experiências encarnatórias em que o seu corpo detém muita energia, então, pegando aquele exemplo do combustível anterior, essa pessoa tem muito combustível ainda para queimar, né? Ela tem essa energia vital justamente planejada com ela mesma em experiências na sua última, talvez na sua última encarnação, ou até em outras, né? Ela só vai vivenciar uma experiência quando ela estiver em condições e preparada para isso, tá? Esse é um ponto importante. Então, ela vai permanecendo naquele corpo até que ele possa esvair completamente de combustível. Esse é um ponto. Mas para quem serve a experiência? Para ela? Para a família? Na grande maioria, serve para a família. Para ela também, né? Porque ela é obrigada a cumprir esse estágio. E muitas vezes é porque ela não valorizou esse combustível que ela teve já em vidas anteriores. Aí ela ganha essa moratória, vem para cá com essa quantidade de combustível para utilizar, e aí se vê numa situação de adoecimento e esse combustível fica ali, sendo utilizado até ele se esgotar. Daí, ela, por ser um espírito encarnado, agora um ponto muito importante. Para nós que estamos cuidando daquele indivíduo, para a família que acha que o indivíduo está inconsciente, é como se ele nem estivesse mais ali. Mas, na verdade, o espírito está ali. E para ele é uma prova bastante dolorosa, às vezes, porque ele ouve o que está acontecendo. O espírito, veja bem, estou falando do espírito, ele não ouve com os ouvidos físicos, pode ser que não ouça, mas ele ouve com os ouvidos do perispírito. E ele acompanha tudo o que está acontecendo. E muitas vezes ele quer intervir e não consegue. Por isso que nós recomendamos na área de saúde que a nossa postura frente a um paciente em estado de inconsciência, com tempo prolongado, sempre deva ser feita com muito cuidado, com muito respeito, com muito cuidado com o que se fala perto do indivíduo. Por quê? Porque ele está ouvindo, ele está tendo a percepção periespiritual do que está ocorrendo com ele. E já ocorreram fatos em que o espírito permaneceu muito tempo assim, e dado ao carinho, ao afeto, à dedicação dos familiares, esse espírito, ele conseguiu se despertar daquele período prolongado. E lhe foi dado, do ponto de vista espiritual, uma oportunidade de continuar aqui. Então, nós não podemos intervir junto a esses espíritos que têm um tempo muito prolongado de experiências dolorosas. Ele não vai embora, não porque ele não quer. Existem espíritos que passam um período muito sofrido devido ao excesso de apego. Mas quando são espíritos que permanecem assim num processo hospitalar, num processo como que eu citei, geralmente esse espírito ele realmente está vivenciando por provação. Francisco, você tem alguma coisa para acrescentar a essa questão? Mandar um beijo para a Lúcia, que a Lúcia é minha prima, casada com meu primo, João Paulo Santos. E a Olá, Lúcia Lúcia. é colega da Maria Antônia, ela é enfermeira e estão assistindo o programa lá no Vale do Paraíba. E Maria Antônia Ah, que legal! explicou muito bem essas questões. Eu acho que, lembrando, né, que o que une realmente, como a Maria Antônia explicou, o que une o espírito ao corpo é o perispírito. E esse grau de amarra, né, esse grau de união, ele é variável em função de uma série de questões, inclusive ligadas ao pretérito, ao compromisso desses espíritos e o grau de apego, como a Maria Antônia muito bem colocou, que ele tem. Então, todas as experiências são importantíssimas. A gente poderia ficar mais uma hora aqui falando de encarnações que teoricamente não seriam úteis, né? Como, por exemplo, essa pergunta muito lógica da Lúcia, de que para que serve tanto sofrimento, né? E a gente pode estender isso para outras questões, aqueles irmãos que vêm com deficiências seríssimas e que precisam sim estar ligados a isso para espiar uma série de energias e se reequilibrar dentro de um processo de uma lei divina. E mais do que isso, né, Maria Antônia? Após o desencarne, dependendo do grau de afeição, do grau de apego que esse espírito pode ter, de esclarecimento, após a morte do corpo físico, isso não somos nós que falamos, né, Maria Antônia? São os relatos do mundo espiritual, os depoimentos de espíritos, nós podemos vivenciar situações muito desagradáveis de espíritos que, embora já com o corpo físico em decomposição, ainda se manterem ligados naquela situação, ligados naquela situação do corpo em decomposição. Então, isso é muito variável. E, como você falou, é muito dependente do grau de esclarecimento, de merecimento de cada espírito. Então, um beijo aí, Lúcia, João, fiquem com Deus. Quero aproveitar e agradecer aos amigos que nos auxiliam para a manutenção desse programa. Lembrando que o programa Visão Espírita, a União Rádio Web, é mantida por um grupo de amigos, cada um contribuindo com um pequeno valor, de forma que nós possamos assumir os comprometimentos que temos para que realizemos, né, essas atividades. Nós temos aqui o pagamento das plataformas, a internet, a manutenção do estúdio. Lembrando, né, que a União Rádio Web está 24 horas por dia no ar. Se você ainda não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo da União Rádio Web no seu celular. Você vai ter 24 horas de programação todos os dias, com palestras. O Francisco tem palestra lá, a Maria Antônia também. Aqui você vê a gente, né, o programa em vídeo, e lá na rádio você pode ouvir enquanto caminha, enquanto está fazendo suas tarefas, né, diárias, você pode ouvir ali o programa de áudio. Um abraço também aos amigos lá do Manuel Viana de Carvalho. Ah, e lembrando que para você ajudar, está aqui na tela, passando embaixo ali o número da conta, pode fazer um depósito de qualquer valor, né, nessa conta, e para acompanhar a aplicação dos recursos doados, você acesse União Rádio Web. E lá você vai encontrar um link para os relatórios detalhados de todas as despesas. Pelo celular também, no aplicativo, você tem lá um link, prestação de contas. Você vê cada centavo de tudo que entrou, né, e de tudo que saiu, de todas as contas que a gente paga. O importante é sempre essa transparência. Mandar um abraço para os amigos lá do Grupo Espírita Manuel Viana de Carvalho. Falar que eu estou com muita saudade de vocês, né, dos nossos encontros semanais, dos domingos, que nós possamos o quanto antes voltar a nos abraçar fisicamente. Por enquanto, nos abraçamos espiritualmente. Meu desejo de paz, de saúde, de muita alegria. Para o nosso amigo Diniz, lá da União Espírita de Piracicaba, que perguntou aqui também sobre a disponibilidade desse vídeo. Esse vídeo vai permanecer lá no YouTube, no canal da USE Piracicaba, e também no Facebook, no canal da União Rádio Web, para que você possa assistir outras vezes, compartilhar com outras pessoas. Eu aproveito, então, passo aqui para as considerações finais da Maria Antônia e do Francisco. E peço para o Francisco fazer uma prece, Francisco, para a gente finalizar. Maria Antônia? Eu gostaria imensamente de agradecer aos ouvintes e agradecer àqueles que estão vibrando aí conosco, acompanhando de perto esse programa. Agradecer ao Wilson, ao Francisco, esses companheiros fantásticos que nos dá tantos ensinamentos. Muito obrigada. E que Deus abençoe a todos com muita luz, muita paz e, sobretudo, que tenhamos paciência e esperança. Obrigada. Eu também. Eu só tenho manifestar gratidão por estar aqui. É muito prazeroso, é muito bom. São momentos de reabastecimento do tanque, né? Nós nos sentimos reabastecidos por estarmos aqui comentando sobre questões que a traça não corrói, que o tempo não consome e o ladrão não rouba. São questões assim de patrimônio espiritual para nós, e eu estou muito grato por isso, sou um privilegiado de poder estar aqui. Então, como o Wilson pediu, eu agradeço também a companhia de todos, aqueles que estiveram conosco, e eu queria, então, todos, convidar a todos para que possam, por alguns instantes, fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, mentalizando a figura do Mestre Jesus, o nosso irmão, o nosso guia, que envolve a todos nós com seu amor e com a sua paz. E que nós possamos, em todos os momentos, entender que essa paz é permanente, entender que esse amor é contínuo. Basta a nós sintonizarmos nesse amor e nessa paz. Ter a certeza de que somos filhos de Deus. Ter a certeza de que somos herdeiros da felicidade. De que somos responsáveis e de que somos realmente muito privilegiados por estarmos no universo, por sermos criaturas de nosso Pai e, ao mesmo tempo, sermos dotados de inteligência, de arbítrio, de vontade e de capacidade de trabalho para que possamos não apenas desfrutar o universo, mas atuar nele como co-criadores, como co-autores. Que cada um de nós tenha essa certeza de que estamos em rede, de que a globalização é universal e que, mais do que nunca, esse chamamento é evidente para toda a humanidade. Que nós possamos ter os ouvidos de ouvir, os olhos de ver, e entendermos que as situações que vivemos no momento, em primeiro, são passageiras, e em segundo lugar, são importantes para que possamos refletir sobre o nosso papel, sobre o sentido de nossas vidas em relação a todos aqueles que estão ao nosso redor. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que possa, mais uma vez, permitir que os seus benfeitores estejam do nosso lado, nos encorajando, nos iluminando, e que, acima de tudo, nós todos tenhamos a coragem e a esperança necessárias para seguir adiante rumo à herança divina que o Pai promete a todos nós. Abençoa-nos, guarda-nos e permanece conosco, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Paz e luz.